Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Coordenação de produção: Marina Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, sexta-feira, 19 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Procurador-Geral da República pede prisão domiciliar para Delúbio. Dilma nega mudanças na legislação trabalhista em campanha eleitoral. Silêncio de Paulo Roberto Costa aumenta a pressão pelo teor da delação. 46 presidiários continuam foragidos da prisão de Pedrinhas. Petrobras volta a pedir acesso ao depoimento de Paulo Roberto Costa. Polícia Militar expulsa 9 militares condenados pela morte da juíza Patrícia Scioli. Quase metade dos domicílios brasileiros tem computador, mostra PNAD. Desigualdade de renda aumentou em todo o país no ano passado, diz IBGE. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Muitas nuvens, breves períodos de sol e pancadas de chuva ao longo do dia no oeste de São Paulo. Nas demais áreas do estado, exceto Nordeste e Vale do Paraíba, a nebulosidade aumenta e chove de forma isolada a partir da tarde. Tempo firme nas demais áreas. Região Norte, sol, calor e tempo firme no sudeste do Pará e no Tocantins. Nas outras áreas da região, o dia amanhece com sol, a nebulosidade aumenta no decorrer do dia e há previsão de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde e início de noite. Região Nordeste, mais um dia de sol e muito calor em todo o Nordeste do Brasil. Algumas áreas de instabilidade provocam chuva passageira no norte do Maranhão e do Piauí e no litoral entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Nas áreas de interior, a previsão é de baixa umidade relativa à tarde. Região Sul. Áreas de instabilidade ainda espalham muitas nuvens sobre a região. Dia nublado, com risco de chuva forte, no oeste do Paraná. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora, entre o Rio Grande do Sul e o centro-leste do Paraná. Mar agitado. Região Centro-Oeste. Faz sol e calor, ainda sem chuva em Goiás e no Distrito Federal, também no leste de Mato Grosso. No centro-oeste do Mato Grosso e no norte de Mato Grosso do Sul, chove a partir da tarde. No centro-sul de Mato Grosso do Sul, ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Dia nublado no sul do estado. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 3532 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias, oferecimento Saúde com Beleza. Entretenimento. consolas, videojogos, indústria. Palavra-chave de Joystick, o espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e a tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa às segundas-feiras, das 5 às 6 da manhã, no Canal 1. Ainda à procura do livro que vai ler esta noite? Deixe-nos dar-lhe uma sugestão. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, entre as 23 e as 24 horas, o Canal 1 apresenta-lhe um espaço elaborado pela Rádio Universitária do Minho, que durante 60 minutos fala sobre um livro e o respectivo escritor. Não perca o momento único de literatura no Canal 1. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, a partir das 11 da noite, aqui no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Apenas 3 dos 49 presos que fugiram do complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, do Maranhão, na última semana, foram recapturados, os 3, fazendo parte do grupo de 36 detentos que escaparam na última quarta-feira, depois que bandidos obrigaram o motorista de um caminhão a lançar o veículo contra o muro do complexo, abrindo um grande buraco no concreto. Nenhum dos 13 presos que deixaram o presídio São Luís 1 na madrugada de ontem havia sido localizado. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Zanoni Porto, o tumulto ocorrido por volta das 9 horas, poucas horas após os 13 internos terem escapado, foi um princípio de rebelião logo contido por policiais e agentes de segurança. Pelo menos 30 presos da casa de detenção, Cadete, cerraram os cadeados das celas e alcançaram o telhado. Alguns pularam o muro do complexo e conseguiram chegar à rua. Outros saíram pelo portão. Segundo a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, SEJAP, nenhum desses internos escapou. A tentativa de fuga foi registrada por jornalistas que acompanhavam o protesto de agentes e inspetores de segurança pública, além de empregados de empresas de segurança que prestam serviço em Pedrinhas. Os moradores da capital paulista gastam, em média, 2 horas e 46 minutos no trânsito da cidade, independentemente do meio de transporte utilizado. O dado divulgado ontem é de pesquisa feita pelo IBOP, encomendada pela organização não governamental ONG Nossa São Paulo. De acordo com o levantamento, a média de tempo gasto em 2014... supera em 31 minutos o resultado da pesquisa anterior, feita em 2013, quando a média foi 2 horas e 15 minutos. Em 2012, a média era 2 horas e 23 minutos. Em 2011, 2 horas e 49 minutos. E em 2010, 2 horas e 42 minutos. A pesquisa identificou também que aumentou a quantidade de pessoas na capital paulista que opta pelo andar de carro todos os dias. 38% dos entrevistados, ante 27% em 2013. 23% em 2012, 26% em 2011 e 26% em 2010. O número de entrevistados que disseram ter carro em casa passou de 52% em 2013 para 62%. Para 64% dos pesquisados, os governos devem dar mais atenção aos transportes públicos, sendo a construção de ou ampliação de linhas do metrô ou trem para 58% e de corredores de ônibus para 37% as medidas mais urgentes para a melhoria da mobilidade urbana. Segundo a pesquisa, 90% dos entrevistados disseram ser favoráveis à ampliação das faixas exclusivas de ônibus. E 88% foi o percentual de paulistanos favoráveis à construção e ampliação de ciclovias na cidade. O trânsito na cidade de São Paulo foi considerado ruim ou péssimo por 70% dos entrevistados. E 71% deles afirmaram que deixariam de usar o carro caso houvesse uma boa alternativa de transporte. Os entrevistados, 41%, também consideraram que o passe livre é uma medida possível de ser realizada e deveria atender todos os usuários do transporte público da cidade de São Paulo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 26 pessoas ontem na Operação Urano. Entre elas, os principais responsáveis pelo tráfico de drogas no Complexo do Alemão, zona norte da cidade. Segundo a polícia, o chefe do tráfico de drogas no morro, Edson Silva de Souza, conhecido como Orelha, foi preso, mas o gerente-geral do comércio de drogas, Igor Cristiano Santos de Freitas, o King, não foi encontrado. O grupo é acusado de ter orquestrado os últimos ataques à polícia. Policiais militares, a unidade de polícia pacificadora UPA, da região e delegacias. Entre os presos estão 4 menores de idade. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, defendeu que ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, condenado no Mensalão, passe ao regime aberto. Na prática, isso significa que ele pode trabalhar durante o dia e dormir em casa, desde que não saia do Distrito Federal e em torno, e se apresente à Justiça a cada 2 meses, entre outras restrições. Segundo Janot, Delúbio já cumpriu 1/6 da pena de 6 anos e 8 meses de reclusão por corrupção ativa e apresenta bom comportamento. O petista já está no regime semiaberto, em que trabalha durante o dia e dorme na cadeia à noite, e teve de pagar R$ 466 mil em multas, o que fez após obter doações. A decisão sobre a concessão da prisão domiciliar para Delúbio caberá ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, relator do Mensalão na Corte. Em parecer encaminhado ao ministro na quarta-feira, Janot afirmou que o ex-tesoureiro já reuniu os dias necessários para obter o benefício previsto em lei. De acordo com ele, Delúbio deveria ficar 1 ano, 1 mês e 10 dias no regime semiaberto, mas desenvolveu atividades de trabalho e estudo, o que lhe poupou 117 dias. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, com o devido respeito a alguns deputados e senadores pretensamente sérios que conheço e que fazem parte da CPI mista da Petrobras, mas considerarem-se frustrados com a negativa legal do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, é no mínimo uma incoerência. Esta é a terceira vez que ele foi à CPI. E quando tiveram oportunidade de fazer perguntas, de indagar, de inquirir com o rigor que todos nós esperávamos, o que fez a maioria? Ensaiou perguntas e respostas no ato mais deplorável que um membro de uma CPI pode cometer. Deveriam ser condenados ou pelo menos acusados de crime de lesa pátria. Integrantes do Palácio Planalto, assessores de senadores e deputados, membros da CPI, representantes do PT e de outros partidos aliados, se associaram para combinar perguntas e respostas. Fizeram até ensaio prévio. Foi a maior vergonha já imposta à imagem do Congresso Nacional. Eles fizeram isso e agora se consideram frustrados. Me poupem, frustrados. Paulo Roberto Costa acaba de declarar que rolou propina na compra da refinaria de Passadina. Só ele embolsou mais de 1,5 milhão. E os outros? Diretores, PT, partidos aliados? É assim que as coisas estão se processando no país. A campanha eleitoral, que está chegando ao funil, que deveria ser a oportunidade do eleitor tomar conhecimento de projetos, planos e propostas dos candidatos para resolver os problemas que todos nós sabemos que existem, se transformou em lavagem de roupa suja, de mesquinharia e de muita mentira. Dilma amedronta os seus fiéis depositários com a ameaça do fim dos benefícios sociais, da generosidade que praticou com o dinheiro de todos nós e que nenhum dos candidatos colocou em risco. Não é verdade? Marina não deveria convencer ninguém de que é sincera agora, quando flerta com banqueiros, o pessoal do agronegócio e dos partidos políticos que ela afirma praticarem a velha política, mas quer os melhores destes. Isto é possível? Há quem acredite. Fazer o quê? Aécio tem um projeto. Se tivesse um sonho, quem sabe convenceria mais. Enquanto isso, o país real continua existindo e com aberrações flagrantes. Mais uma. Um projeto para conceder auxílio educação para os filhos de juízes e servidores de tribunais, no Rio de Janeiro. Para os magistrados, o auxílio mensal seria de até R$ 7.250 e para os servidores de até R$ 3.000. A proposta ainda prevê 20 mil por ano aos juízes para investirem em estudo. Os servidores receberiam mais R$ 500. O auxílio educação postulado pode chegar a R$ 9.000 se passarem os novos vencimentos dos ministros do Supremo para R$ 35.000. A Associação dos Juízes ainda quer mais R$ 1.100 com auxílio transporte. Impressiona, meus caros ouvintes e leitores, que quem paga tudo isto tem educação sofrível, professores com salários miseráveis e saúde deplorável. E, inclusive, infelizmente. De Brasília, José Wojtchomas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. O Jornal Brasil Notícias faz um breve intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Estação Central, o local onde tudo acontece, de segunda a sexta, às 11 da manhã, no Canal 1. Senhores passageiros, última chamada para o voo 1900 da Antena Web Airlines com destino a Rotterdam. rock e o pop dos anos 90 e 2000, em grande destaque na Antena Web. Rock e Pop, 60 minutos com o melhor do pop rock mundial dos últimos 25 anos. Rock e Pop, aos sábados, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: saúde com beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Os Estados Unidos atacaram um campo de treinamento do Grupo Estado Islâmico pela primeira vez desde o começo de sua ofensiva. Área no Iraque há um mês, informou nesta quinta-feira o Comando Americano para o Oriente Médio e Ásia Central, CENTCOM. Os ataques aéreos aconteceram nas últimas 24 horas perto de um campo de treinamento dos jihadistas no sudeste de Mosul, norte, e destruíram um veículo blindado, dois prédios ocupados pelo Estado Islâmico e uma unidade militar, segundo CENTCOM, em um comunicado. Consultado pela agência AFP, um oficial americano confirmou sob anonimato que se trata da primeira ofensiva aérea contra um centro de treinamento jihadista. 40 militantes jihadistas se encontravam na área no momento do ataque. O Conselho de Segurança da ONU adotou nesta quinta-feira uma resolução que classifica a epidemia de ebola como ameaça à paz e à segurança internacionais e pediu que os países forneçam ajuda urgente para a luta contra o avanço da doença. A resolução foi adotada de forma unânime depois de o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ter advertido que o número de infectados pelo ebola está duplicando a cada 3 semanas. O conselho ouviu o médico e voluntário humanitário liberiano Jackson Naema, que fez um pedido desesperado de ajuda para o combate à epidemia, que, de acordo com os últimos dados da Organização Mundial de Saúde, deixou 2.630 pessoas mortas na África Ocidental, de um total de 5.357 afetados. Por favor, enviem seus helicópteros, seus centros, seus leitos e seus especialistas, disse Naima em uma videoconferência em Monrovia. Não temos capacidade de reagir a esta crise. Se a comunidade internacional não se erguer, estaremos acabados, acrescentou ele. Em sua resolução, o Conselho declarou que o alcance sem precedentes do ebola na África representa uma ameaça à paz e à segurança internacionais e advertiu que os avanços em direção à paz podem ser revertidos na África Ocidental. O documento pede que os países forneçam assistência urgente, incluindo estruturas médicas móveis como hospitais de campanha, com equipes e produtos necessários, laboratórios e clínicas, e ajudem com o transporte aéreo. O Conselho também pediu que os países suspendam as restrições impostas nas fronteiras e em relação às viagens e exortou as companhias aéreas a manterem suas rotas nos países afetados. Esta é a terceira resolução ligada a uma emergência de saúde a ser aprovada pelo Conselho em toda a sua história. As anteriores foram para o combate à pandemia de AIDS em 2000 e 2011. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, condenou nesta quinta-feira a agressão da Rússia à Ucrânia ao receber o líder ucraniano Petro Poroshenko na Casa Branca. Obama também felicitou Poroshenko por sua difícil decisão de conceder mais autonomia a uma região do leste separatista do país como parte do plano de paz estabelecido com a Rússia. Sentado ao lado de Poroshenko no Salão Oval, Obama destacou o papel de liderança desempenhado pelo ucraniano, que, segundo o presidente dos Estados Unidos, foi fundamental em um momento muito importante para a história da Ucrânia. Infelizmente, o que vimos também foi uma agressão russa, primeiro na Crimeia, e mais recentemente, em partes do leste da Ucrânia. Obama disse que as ações da Rússia violaram a soberania da ex-República Soviética e foram planejadas também para comprometer os esforços de Poroshenko por reformas. O presidente americano também elogiou o colega ucraniano por promover uma legislação no parlamento oferecendo mais autonomia a algumas localidades do leste do país em uma tentativa de apaziguar os separatistas. A Austrália anunciou nesta quinta-feira a detenção de 15 pessoas e a descoberta de planos dos jihadistas do grupo Estado Islâmico, que pensavam, segundo a imprensa, em decapitar um civil e filmar o assassinato. Mais de 800 policiais participaram na operação em Sydney e Brisbane, nos estados de Queensland e Nova Gales do Sul, com o objetivo de deter 25 supostos integrantes da mesma rede. A operação, a maior do tipo organizada na Austrália, acontece apenas uma semana depois da Canberra ter elevado o nível de alerta ante a ameaça representada pelos combatentes australianos do Estado Islâmico em seu retorno do Oriente Médio. A polícia apreendeu uma arma de fogo e um sabre. 15 pessoas foram detidas, incluindo um suspeito de 22 anos, Omarjan Azari, que foi colocado em prisão preventiva por ter planejado um ato que pretendia aterrorizar, anunciou o Ministério Público. Segundo a acusação, Azari recebeu ordens do australiano de maior posto dentro da estrutura do Estado Islâmico, Mohammed Barialei, nascido no Afeganistão, para selecionar pessoas de maneira aleatória, com o objetivo de executá-las de maneira horrível e filmar os atos, afirmou o promotor Michael Al-Nuti. O canal público ABC informou que as imagens seriam enviadas à Unidade de Comunicação do Estado Islâmico no Oriente Médio antes da divulgação. A polícia decidiu realizar a operação depois de interceptar uma mensagem de um australiano que estaria bem situado na hierarquia do Estado Islâmico, com um apelo às redes de apoio na Austrália a cometer assassinatos públicos, afirmou o primeiro-ministro Tony Abbott. Não são apenas suspeitas, e sim intenção. Esta foi a razão que levou a polícia e a força de segurança a agir, disse o premier, que mencionou informações sobre eventuais decapitações públicas. Ainda sobre o Estado Islâmico, os jihadistas se apoderaram de 16 povoados dos arredores de Ain al-Arab, no norte da Síria, e ameaçam a terceira cidade curda do país, informou uma ONG síria. Se o Estado Islâmico conseguir tomar Koban, nome curdo de Ain al-Arab, este grupo extremista ameaçaria as regiões curdas do nordeste sírio. Nas últimas 24 horas, os combatentes do Estado Islâmico lançaram uma grande ofensiva que lhes permitiu se apoderar de ao menos 16 aldeias a leste e oeste de Koban, disse a AFP Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O Estado Islâmico utiliza armas pesadas, artilharia e tanques, declarou. Jornal Brasil Notícias. Vamos a mais um rápido intervalo e estaremos de volta dentro de instantes. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. À sexta, 30 minutos de música portuguesa. Girassom. Das 8h30 às 9 da manhã, de segunda à sexta, no Canal 1. Não perca também a edição de fim de semana, que começa aos sábados às 8 da manhã e estando por 2 horas. O adepto de futebol tem um espaço privilegiado nas bancadas da Antena Web. Todas as terças-feiras às 20 horas, Carlos Bonaparte apresenta Mundo do Futebol. Um espaço radiofónico em que não se debate o presente, mas sim se dá a conhecer e se recorda o passado. Todos os factos relevantes do futebol à escala mundial. Os campeonatos, os jogadores, os clubes, tudo em revista aqui. Mundo do Futebol. Terças-feiras, 20 horas. Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. A presidenta do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Vasmália Bivar, afirmou que o aumento da taxa de escolarização entre jovens de 15 a 17 anos é um dos principais desafios do país, conforme aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2013. O estudo foi divulgado nesta quinta-feira e mostra que, entre 2012 e 2013, a taxa de jovens nesta faixa etária frequentando a escola subiu de 84,2% para 84,3%, ou seja, apenas 1%. A escolarização está aumentando, mas em ritmo mais lento que os mais novos. E os muito mais novos, que avançam de forma muito mais acelerada. A transição desses jovens de 15 a 17 anos para o mercado de trabalho é precoce, disse Vasmália. Segundo ela, o resultado são salários mais baixos ao longo da vida de quem não completou a escolarização. A renda deles aumenta, mas ainda é inferior ao salário mínimo. Saindo da escola, é uma renda que vai permanecer na vida deles. A presidenta do Instituto afirmou ainda que o aumento da taxa de desocupação de 7,2% na PNAD de 2013 é pontual, já que na parte referente ao trabalho, a análise usa apenas os dados da última semana de setembro. Falar em encolhimento do mercado é exagero, salientou. Lembrou que a taxa de desocupação de 6,5% é a segunda menor da série iniciada em 2001. 10 dias depois de pedir o acesso ao teor da delação premiada do ex-diretor de abastecimento e refino da Petrobras, Paulo Roberto Costa, a Justiça Federal, a estatal Petrobras, voltou a requerer, nesta quinta-feira, os depoimentos ao juiz Sérgio Fernando Moro. Em ofício ao juiz de Curitiba, o advogado da Petrobras, René Dotti, reitera que a petroleira não quer acesso às informações que digam respeito a autoridades em foro privilegiado, rebatendo a recomendação do juiz de que o pedido fosse refeito ao Supremo Tribunal Federal. O pleito, é claro, no sentido de que o seu interesse diz respeito ao seu corpo funcional e empresas com quem mantém ou manteve relações comerciais. O seu objetivo com a obtenção dessas informações é promover procedimentos internos para apurar responsabilidades de empregados do passado e do presente, bem como verificar a lisura das empresas por ela contratadas e procedimentos de contratação, diz o advogado no ofício à Justiça Federal. René Dotti pede que seja analisado novamente o pedido para liberação dos trechos mencionados, cujo teor não guarda relação com autoridades com prerrogativa de foro, diz. Em 8 de setembro, a Petrobras enviou o primeiro pedido às informações do depoimento do ex-diretor. Na ocasião, a estatal informou, por meio de nota, que comissões internas de apuração foram instaladas. É de interesse da direção da empresa ver a conclusão de todas as investigações em curso por todos aqueles órgãos. A pesquisa por amostra de domicílios, PNAD, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, mostra que a taxa de desocupação ou desemprego aumentou 0,4 ponto percentual em 2013 na comparação com 2012, passando de 6,1% para 6,5%. O dado se refere à quantidade de pessoas desocupadas que procuraram por emprego no período, mas não conseguiram, em relação à população economicamente ativa. Em termos absolutos, a quantidade de pessoas desocupadas passou de 6,25 milhões para 6,7 milhões do ano passado, frente ao ano anterior, crescimento de 7,2%. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, reconsiderou a decisão anterior e liberou o funcionamento do site Muda Mais, de apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff. Inicialmente, ele determinou o bloqueio do site no ar, argumentando que ele não fazia parte da campanha oficialmente. Mas a coligação encabeçada pelo PT recorreu, informando que o domínio www.mudamais.com pertence ao partido, que apenas contratou uma empresa para registrá-lo na rede mundial. Nesta quinta-feira, Benjamin concordou com os argumentos dos petistas. Ele determinou que o registro fosse transferido formalmente para o Diretório Nacional do PT e que o fato seja comunicado à Justiça, liberando a volta do site à internet. O silêncio do ex-diretor de abastecimento e refino da Petrobras, Paulo Roberto Costa, durante a sessão da CPI mista do Congresso, aumentou a pressão dos parlamentares pelo teor dos depoimentos de delação premiada junto do Supremo Tribunal Federal. Presidente da comissão, o senador Vital do Rego do PMDB da Paraíba, agendou para a próxima terça-feira uma reunião com o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, e o ministro Teóris Avaski. Há 17 dias das eleições, a oposição tenta tomar conhecimento das informações repassadas pelo ex-diretor à Justiça e à Polícia Federal. Desde 29 de agosto, Paulo Roberto Costa presta depoimentos para esclarecer o esquema de lavagem de dinheiro, muito roubo aos cofres públicos, principalmente na Petrobras, que pode ter desviado cerca de 10 bilhões de reais dos cofres públicos do Brasil. Parte do dinheiro, teria confessado o delator, iria para políticos e partidos aliados do governo. A CPI já formalizou um pedido para ter acesso à delação premiada e ao inquérito da Operação Lava Jato. Inicialmente, parlamentares tentaram marcar um encontro para as 18 horas de ontem, mas preferiram mudar para a semana que vem devido à incompatibilidade de agenda do relator, o deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, que concorre à reeleição. Para a próxima semana, integrantes da CPI mista querem pedir também que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, participe do encontro com Lewandowski e Teori Zavascki. Ao usar o direito constitucional de permanecer calado, o ex-diretor agradou ao Palácio do Planalto, que teme que novas informações sangrem ainda mais o escândalo da Petrobras. 3 horas antes da sessão, Janot havia afirmado que informações de delação são sigilosas. A lei que disciplina a questão da delação premiada impõe sigilo a todos os envolvidos. A lei impede que qualquer pessoa se refira à eventual delação e ao seu conteúdo. É imposição de sigilo legal, disse sem se referir a um caso específico. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até segunda-feira. E obrigado pela sua audiência. Bom final de semana. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.